Resta da aeronave da Gol, Rio de Janeiro 73. Aguarde com a relação 14 no 759. Muito obrigado, senhor. Que nós. Você coloca da 1 no 0, Gol 961. Solo Salvador, pronto, cobre. Star 08, autorizado o voo local, Salvador, Salvador, conforme briefing. Decola no 0, curva direita, segue radial 209. Transponder 2640 e o nível de voo no 05. SAR 08, no pátio militar, tá, chama para acionamento. Frequência no 8995. Obrigado, onde? ciente, será coordenado junto ao controle. Acionamento a critério, chama táxi e informa a pessoa da bordo. Controle 120, 18. 208, boa. Gol 1865, QNH 1014, reporte visual com campo. 1014, reporte visual. Bem, Xixuné 6225 será coordenado junto à entrada. Depois de uma hora mesmo. Xander 075, Juliette, confere, prepara a saída da El, guarda cópia. E, da El aguardando cópia, 607. Xander 08, autorizado o nível inicial 200, chama táxi. Direto VOR para cancelamento posteriormente. Mantenha a proa de Serra Vista 368 para final do procedimento aeronave da pistola 0. Sem problema, 368 na proa, vamos trabalhar. Momento. 1865, autorizado pouso, pista 10, vento variável 039. Informa pista molhada, escorregadia. Gente, pista molhada, está ali no pouso 10. Paulo Salvador é o Golf foi India retornando? Golf Whisky India. Está autorizado o X-Ray India, está autorizado o início do reboque e reporta para ingresso do pátio principal. Ok, obrigado, iniciando com reboque. Xenem 075, no top. Xenem 675, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Zulu no 0, Fubá, via Zulu no 6 e conforme rota do plano de voo. Nível 360, decola da 1 no 0 com curva direita, saída da El Lida Motiva. Transponder 5526, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Autorizado Serra Bravo, Serra Papá, nível 360. Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 6. Decola da 10, curva direita, da El Lida Motiva. 526 no transponder, controle de saída 1208. 6075 da CNN. Fala, redor Xané 6075, chama para ativar estacionamento, portão 7. Tamara. Rita, da base da Valdeira Sul, seria necessário que eu lançasse o senhor, mesmo sendo por devido a condições meteorológicas. Não, por favor, compreende, está sentindo o áudio, não tem problema nenhum. Está prosseguindo o 2368. Agora aproximadamente a entrada pela construção pela ONU da 17 e a entraria direito da rota, antes da rota fora, inclusive, deixando na base aérea direita. Mas sem problema, permanece o seu instrumento, 368 na proa, 4000, com 1014 mais próximo. Zona 759, se o senhor for autorizado voar direto do R para cancelamento posteriormente, o senhor tem condições de me informar se vai ser necessário efetuar desvios? Não vai ser necessário desvios, não. Bem, então vou na planilha rotatória, deixa para 3.000 pés e reporte para cancelamento da Jagre. Ok, sem problema. Agora eu estou autorizado, eu te mando, eu tenho 68. Então tá, entendeu que está autorizado, esquerda, está pronto o VOR. Já me chamou para uma indicação do pé. Sim. Pelo 865, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, essa Juliette vai reportar hoje. Solo Salvador, bom dia, TAM 3890, informação Juliette para cópia RG. TAM 3890, Juliette, confere, pronto cópia. Abriu. TAM 3890, autorizado Recife via Upsilon 17, nível de voo 330. Decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5525, controle Salvador, opera em 120.8. Autorizado Recife, nível 330. Decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, Upsilon 17. 5525, transponder 208, controle TAM 3890. Correto, TAM 3890, chama para puxa acionamento, portão 2. Camarada, obrigado. Qual é o Golf X-Ray India ao ingressar no pátio principal? Golf X-Ray India, aguarda para ingresso no pátio principal, confirma a posição. Posição 09, gate 09. Gente, aguarda para ingressar. Ok. Gol 1865, autorizado o pátio principal via taxi Juliette, portão 612. Juliette 612, 865. Cancelamento voo 759. 759, regra de voo modificada aos 0737. Deixa para 9500 pés, altímetro 904, reporte. Voe para CEASA, antiga rotatória, reporte visual com campo. Ok, voo no CEASA, rotatória, reporte visual com campo, reporte de base operacional. Voo 9961, chame centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterno 98, decimal 35. 6075, né? Escuta. Torcida, escuta. Xané 6075, possui estimado para início do push? Olha, 5 minutos no máximo. Quente, grato. 1759, mantenha a Broad César antiga rotatória, chame Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. 1895, muito obrigado, senhorita, um bom dia, um excelente serviço. Salvador, 2 Salvador, 759 de base para a final da 10, já, tá cruzando agora a final da 17. Seguinte, 1759, reporta virando base final da 10. Volta mesmo, meu amigo, já. Fala, gol, 865. Boa noite, 65, você? É, está na frente da posição 62, não tem balizador, não tem luz, não tem nada. 97, gol no 865, estaremos em contato com a Infera. Obrigado. Solo Salvador, Azul, Alfa, Yankee, X-Ray. Alfa, Yankee, X-Ray, prossiga. Alfa Yankee X-Ray no pátio 3, solicito autorização de reboque para o King número 1 no pátio principal. Gente, Alfa Yankee X-Ray confirma a posição do pátio 3? No pátio 3. Gente, Alfa Yankee X-Ray autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Salvador, é o Gol Sexo Índia. Aguardo uma autorização para ingressar no Pátio 1. Gente, Gol Sexo Índia. Aeronave do Portão 7 deu estimada de menos de 5 minutos para iniciar o pushback. Após o táxi da mesma, será autorizado. É, aeronave do Gate 7, confirma? Afirmo. Ok, obrigado. Final da 10, gol 759. Gol 759, autorizado pouso de 10, 0020 graus, 03 nós, visual contrário, confirma trem checado. Abaixo, baixei e travou, gol 759. Gente, autorizado pouso. Gente, obrigado. Afirma, aeronave do reboque, que está no pátio 3, para ingressar no pátio principal. Ah, ok. É que tiveram um problema aqui com o passageiro, talvez demore além do estimado, de no mínimo aí mais uns 10 minutos, mas eu assim que tiver uma posição melhor que eu falo com o senhor. Gente, então no mínimo vai ser mais 10 minutos para iniciar, é isso? Confirma? Eu não tenho como te afirmar, eu vou tentar equalizar aqui com pessoal do espaço, já dou um retorno pro senhor aí. Solo Salvador T3597, autorização Brasília, nível 360. Então 3597, formação Juliette, vai para sair da Arbor, aguarda com a vista. Juliette, Arbor T3597. Solo, tá 3890, puxa acionamento 02. Então 3890, coordenando com a equipe de solo. Após a passagem do P3 da Força Aérea retaguarda, tem livre pushback, acionamento, chama táxi. Gente, após a Força Aérea, livre o push, 3890. Sete, claro. Seu solo aos 43, confirma a chave sobre a pista. Sim, no começo da pista começou a chover. Gente, solo Salvador, 121 decimal 9. 219. Bom, no 759, táxi lento via Alfa, para trás da Juliette. Alfa, para trás da Juliette, 759. Golf X-Ray Índia autorizado, é o portão 9, reporta o time. Ok, Golf X-Ray Índia, entrando no pátio principal, ok? Instalador, voo 093. 093, aciona identificação, chegada bom, se autorizada, desce para 4.000 pés, altímetro no 04. 4.000, 04. Nós somos chuva leve sobre o campo. O vento agora é 080 graus 04 mais. O ajuste no 04, SA 08. Só para te dar um posicionamento melhor, aí já vai iniciar em no máximo 2 minutos aí o 6075, ok? Sim, 6075 reporta para início, eu informo a aeronave iniciando também no portão 2. O reboque já vai passar a retaguarda em alguns instantes. Ok. Voo 759, mantém posição de Juliette, o portão será o 02. Após a aeronave da TAM iniciar o táxi, será autorizado. Certo, Matheus, Juliette, eu gosto de estar sentado. TAM 35 no 7, autorizado Brasília, via Pedro Lula no 7, nível de voo 360. Decola da pista no 0 com curva direita, saída arbor, transição, elefa. Transponder 5530, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. 3597, autorizado 360 para Brasília, Pedro 17, decola da 10, Arbor Elefa saída 5530, transponder, controle 208, TAM 357. Correto, TAM 357, chama para feedback acionamento, portão 4. Chama 357. Solo Alfa, Yankee X-Ray, aguardando. Gente, Alfa e Yankee X-Ray, mantém a posição no pátio 3, aguarda para ingresso. Para posto de estacionamento da ponte 7, Oxané 6075. Gente, Oxané 6075, coordena com a equipe de solo após a passagem do trem teste da voa retaguarda, liga o feedback acionamento, chama táxi. Chegada na área autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH1 no 04. É para a saída da EL, guarda-copa. Guardamos, obrigado. 208, 308. Vou direto em casa, tentando reduzir para 2509. Controle Salvador, SAR 08. SAR 08, em contato radar, autorizado, vai direto em rota. Subida para o nível de voo no 05. Sente subida direto em rota, havia sido coordenado o nível 200, autorizado já. Sente, tudo mantém o nível de voo 200. Sente, prato. Bom dia, eu vou chamar 6211, ciente do horário, com informação a Juliette, apenas para a saída prevista ao Galeão. Ciente, chamar 6211, saída da El. Saída da El, grato, 6211, chama em breve para a Copa. Solo para 3890, para o táxi com 145 no POV, alterna Fortaleza com 3:40. TAM 3890, autorizado, ponte espera da piscina 0, via táxi Índia à direita, no ponte espera pronto, 118.95 a torre, com 1014 no ajuste, bom voo. Direita, ponte espera, 1895, 1014, obrigado, bom dia, manda lá. Voo 1759, autorizado, pátio principal via Juliette, portão 2. Pátio principal, via Juliette, portão 2, voo principal. Paulo Salvador, é o voo. Golf X-Ray India, aeronave parqueada no 29, no 41. Gente, Golf X-Ray India, bom dia. Bom dia, obrigado. Tá, 08, chama a defesa nos canais previstos. Chama a defesa, Sarger 08. Chalé 6075, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via pátio principal Táxi Índia, no ponto de espera torre 118.95, com 1014 no ajuste, bom voo. Fica atento à aeronave da Gol parqueando no 02. Torre Salvador, bom dia, TAM 3890, ponto de espera no 0, pronto. 3890, autorizado a linha decolada no 0, 0090, grau 02, manchete. A linha decola no 0, 3890. Em mais 10 minutos, esse processo. Gente, grato. Azul, Alfa, Yankee X-Ray, tá visual com dois da Bianca, sua esquerda? Gente, após a passagem do tráfego, taxiando para o ponto de espera, autorizado continuar o reboque até o portão 1, no reporte alterno. Autorizado Galeão, via UP November 857 Moussou, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita, saída da EO, lei da Módica, transponder 5531, controle Salvador, opera em 120.8. Rio de Janeiro, Ponte Galeão, região de voo 360, aerovia Uber November 587. Focus anunciar 857 até Monsu, está autorizado na saída Leda, e o código 5531. Então, 3153, confirmando saída da El, após da El voa Leda e após Leda, Motiva. Da El, Leda, Motiva, isso aí. Quais são o TAN 3153? Da El, Leda e Irumi. Qual é a sua última informação? Ok, da El, Leda e Irumi. Qual é a sua chama para puxa acionamento, portão 8? Solo Alfa e Yankee X-Ray, prosseguindo com o rebote. Gente, Alfa e Yankee X-Ray. Autorizado o procedimento Gol 097. 093, deixa para 2500 para a esquina down na 04. Voe direto para o Terra Vita 366 para o final do procedimento aeronáutico da pistola 0, reporte passando o mês. Reportaremos passando 366, descendo para 2500, Gol 093. Aeronave 3, voe para o Serra Vita 366, da presente, reporte para o atendimento. Já 359, decolado ao 56, pode voar 5525. Confirma o código para o 3890? 5525, pode. 5525-3890. Ponte 0 pronto, Chané 6075. Chané 6075 autorizado, a linha de colada no 0-0050. Nós vamos o da Gol passando 366. Final do procedimento aeronáutico, então, final do procedimento VR da minha da pista 10, esse é para 2010, sem restrições, tem H1 no 04. Aqui para 2010, vai voar casa e interceptar o final do procedimento VR da pista 10. Controle Salvador, bom dia, é o Rio 5975, da Juliette. 5975, contato radar, separa nível de voo. Correção Rio 5975, SPN identificação, chegada mara autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro no 04. Descimou, descendo para o 050 no 04 é o ajuste, autorizaria a proa de Duna? Que procedimento que irá realizar o 5975 da Rio? Negativo RNAV, seria o NDB? Gente, 5975, foi direto para a posição ITAP após o ITAP Duna. Gente, direto ITAP da presença, após Duna. Muito obrigado, 5975. Controle Salvador, TAN 3890, bom dia. Desvio direto para 080. 1093, completa sinal, chame torre, frequência 18, decimal 95. 095, obrigado. TAN 3890 está em contato, radar passa nível de voo 070, ciente dos desvios, após desvios, voe direto de Jamo, na saída Puca, submantém o nível de voo 330, TAN 3890. Pode manter um 330, após desvio, voa Jamo, TAN 3890. Torre Salvador, voo 1093. 1093, boa noite, desculpe. O vento em Salvador é 050 graus 029. O ajuste do altímetro é 10 14. Autorizado pouso pista 10. Ok, tive pouso 10, voo 0093, avistou com 2000 pés. Vamos pista 10 uma olhada, voo 0093. Esse é 093. É 075, decolado 58, controle Salvador 208. 208, 6075, 075. Ana 6075, contato radar, suba para o nível de voo 360 via saída da 360 da El. 9970, está autorizado a sinal do procedimento VORDNL pequeno zero, reporte passando a posição TASA. Autorizado o procedimento VORDNL, reportará passando o TASA da Federal 9970. Gente, Alfa X-Ray, bom dia. Líquido de desvios após voo líder. Desvios após líder, 6075. Chame Centro Recife. Frequência no 26.85, alterno no 25.45. 26.85.25.45.38.90, bom dia. Informa a PLB autonomia alternativa. 156 a bordo, 3 horas, chamando. Tá 3153, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via pátio, táxi Índia. No ponto de espera, torre 1 no 8.95 com 1015 no ajuste agora. Tem um bom voo. 1015, táxi, ponto de espera, 1895, bom dia, bom trabalho. 4 horas, chamando, o Chené 6225 confirmando o confirma destino? É Brasília. Gente, o Chené 6225 autorizado Brasília via Pesolo 17, nível de voo 380, decola down no zero com curva direita, saída arbor, transição elétrica. Transponder 5545, controle Salvador 120, décima 8. Brasília, onde mais o Lula 7, 380, a agora é reto. Correto, o Chené 6225, chama para o Spec Sanamento. Fala Salvador, bom dia, com 093 de Francisco. Bruno 093, bom dia, autorizado Pátio 3 via Alfa Juliette, portão Pátio Principal via Alfa Juliette, portão 7. Pátio Principal via Alfa Juliette para a posição número 7, com 093. 0, tá na final da 1-0, baixado e travado. 09970, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, confirmou já, ficou o trem? Positivo, tá baixado e travado. Autorizado de pouso, continua 0, sideral 9970, vento é variável com 3 nós. Gente, livre pouso, 9-0, será 9-9-7-0. Já o 9972, após o ataque de Boituna, para a final do procedimento NGB Zulu, da pista no zero. Pista no zero, está na proa de ataque, após o ataque de Boituna, Tuna, recebe o final do procedimento NGB Zulu, da pista no zero, será o 9-9-7-8. Thank you. Azul 4201 no ponto copy. Azul 4201 autorizado Campinas, via Upper Zulu 10, Pobave, Upper Zulu 6 e conforme rota do plano de voo. Nível 320. Saída da Eulida Motiva, decola da 10 com curva direita, transponder 5546, controle Salvador 120, decimal 8. Correta Azul 4201, chama para posicionamento, portão 3. Puta 3597, pushback de acionamento 04, posição, bom dia. Bom dia, TAN 3517, autorizado pushback de acionamento no 4, chama táxi. Forçar a táxi, TAN 3597. Oro, Xané 6211 com a Juliette, para autorização Galeão. Pronto, cópia 6211. Pronto, cópia. Chile 6211, autorizado Galeão, via Upper November 857 Moussu, nível de voo 360. Saída da EO, Líder e Lume, decola da 10 com curva direita, transponder 5552 e o controle Salvador opera 120, decimal 8. Do Galeão pelo Upper November 857 Moussu, decola da EO, Líder e Lume, da 10 com curva esquerda, transponder 5552. E o transponder 1208, nível autorizado 360. Correto, Xené 6211, confirmando curva à direita após a classe. Curva à direita. Desculpe, 6211. Correto, chama para puxa acionamento, portão 5. Chama lá, 6211. Geral 9970, bom dia. Autorizado Pat 3 via Alfa e Kilo, atento ao balizador. Pat 3, Alfa e Kilo, atento ao balizador. E a proa que está mantendo agora? 2, 3. Gente, a proa de Leda está na proa 190. Ok. Ajuste a 0 Bom, controle, não vou no código agora, foi conforme autorizado, hein? Xené 6075, negativo. A saída da ELA após da EL Leda, após Leda Motiva. Foi autorizado para o senhor após desvios que voasse Leda. Afirmativo. Voamos Leda. E a navegação está com Leda após Motiva. Exatamente, o 6075. Gente, a posição Leda está na sua posição agora, na sua magnética 167 a 9 milhas. Está na sua esquerda a 9 milhas, 6075. Se me mantém o nível de voo 360, chame Centro Recife, frequência da 25 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 125, 123. Trabalho Salvador, estou atrás de 153, bom dia. É 3153, contato radar. Se me mantenha o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via DL, pronto, 3153. 3517, autorizado táxi para o ponto de espera da Xeno 0 via táxi Índia direita. No ponto de espera, torre 118, décima 95, com 1015 no ajuste. Um bom voo. Autorizado táxi, via Índia, ponto de espera da 10, 2389, obrigado, bom trabalho. Azul 9100, bom dia. Formação em curso Kilo, pronto copy. A gente checa Kilo posteriormente, pronto copy, 9100. Azul 9100, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível de voo 190. Decola da pista 10 com curva à esquerda, perfil de saída Conde, transponder 0260, frequência do controle Salvador 120.8. Aracaju autorizado via Golf 677, nível 190. Decola da 10, curva à esquerda, perfil da Conde. 0260 no transponder, 1308, controle CTJ 9100. Correta azul 9100, chama para puxa acionamento, parte 3. Show 9100. Do tráfego autorizado ali é manter o som zero. Acione identificação, chegada mar autorizada, vê se mantém o nível de voo 050, QNH10. Realizar o controle. No 05, Oscar Hotel Kilo, voe direto para a posição. Confirme o procedimento que irá realizar o Oscar Hotel Kilo, procedimento da RINASE. Voe direto para a posição Duna, para sinal do procedimento NDB Zulu da pista 10. E desça até o nível de voo 050 inicialmente. Próxima direita no 21.9, solo 1.3. Direita 1.9, pô. Salvador é o Rio 5975, livrando última direita. Rio 5975, bom dia. Autorizado, pátio 3, via taxi Alfa Kilo. Atento ao balizador, prevista meia dúzia Romeu. Alfa Kilo, meia dúzia Romeu, 5975. Plagem 90, vento variável 2.0. 10 para posicionamento. Autorizado, chama 6225, chama para táxi. Sim, autorizado, chama 3597, bom dia. 3597, bom dia, contato radar, subatório nível de voo 360 após 2010, oi direto elétrico. 360 após 2000, elétrico até 3597. O 7 decolado aos 16, controle Salvador, 120180. Já está, vai passar assim, vai já estar. Aviso 972, completa final, chame torre, frequência no 8.95. São 3153, chame centro Recife, frequência no 125, decimal 1, alterno no 28, decimal 35. 1255, tá? 3153. Rede Azul 4201. Aguarda para iniciar o push, a aeronave aí finalizando já no 10, para iniciar o táxi. Antônio 3597, voa na Pro 230 para 220 milhas para evitar informação. Antônio 3597, ciência após desvios, voe para a letra, reporte na Pro de Ledal, término 220. Após desvios, Pro de Ledal, Antônio 3597. Pode voar o FITO, T3597, destino Brasília. Correção, o 3597 após desvios, voa Elefa. Aguarde coordenação para voar o FITO. Elefa, T3597. Táxi para o ponto de espera, destino 0, via Pátio, Taxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, torre 118, décimo 95. Ajuste agora, 1015. 1015, ajuste, via Pátio, Índia, 1895. 62, Azul 4201, coordena com a equipe de solo após o trans 18 da Avianca passar a retaguarda. Liga o feedback acionamento e no táxi. Para pushback acionamento, o Chané 6211, está na 5. O Chané 6211. Coordena com a equipe de solo após a passagem do 318 da companhia, tem livre pushback acionamento sem ataque. Se a parte 2 da companhia vai chamar para iniciar. Solos 19, direito na 219. Solos 19. Alba. Desvio, então, levar na proa de Malva, 3597, graças. Solo Salvador, é o Federal 9972. Federal 9972, autorizado FAT 3 e Alfa, Kilo, abrir estabilizador. Fase 3, de alto, estilo praticamente aproximado do Federal. 225, autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento variável 3-2. Autorizado a alinhar, decolada 5-0, meia 2-2. I-5-7, chame centro Recife, frequência 1260, ao término 28.8. 260, ao término 28.8, 3597, bom dia. Confirmando 186 borda? 1-1-6. 1-1-6, sim, autorizado. Táxi via Índia à direita, ponte espera a torre 1895 com 1015 no ajuste, um bom voo. Direita, Índia, ponte espera ponto 0, torre 1895, Salvador, motivo 963. 1-9-6, bom dia, informação em curso. Lima, prepara a saída da Elguarda, qual preparar, Galeão? Pode ser, essa Lima, a da Elguarda. Lima, autorização Brasília. 1865, Lima, confere. Prepara a saída a bordo, número 2, cópia. Azul 4201, autorizado a linha e decolada 1-0, vento 030 graus 031. Via Pátio, Taxi Índia, ponte espera torre 1-1-8-95, ajuste no 0-1-5. Pátio Índia, 1895, comigo. Salve, Salvador, Azul 9100, tá na parte 3, puxa da posicionada. Autorizado, Azul 9100, chama táxi. Autorizado, Azul 9100. 963, pronto, copy. Pronto, né? 963, autorizado Galeão, via Upper November 857 Mouchu, nível 360. Decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda e Lumi. Transponder 5557, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Então foi autorizado com o Galeão 360, decolando a pista 10, direita da El, Leda e Lumi. O aerovia é para November 877, Moussou. 5557, transponder 208, é o controle. Correto, gol 963, chama para pushback acionamento, botão 2. Gol 1865, pronto, copy. Não prossigo, 865. Gol 1865, autorizado Brasília, via Zulu no 7, nível de voo 360. Saída Arbor, transição Alepha, decola da 10 com curva direita. Transponder 5564, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Do Brasília 360, Zulu no 7, decola 10, curva direita, arbora, Alepha. 564, transponder 1208, é o controle, voo 865. Correto, voo 865, chama para puxa acionamento, portão 612. Você vai chamar só confirmado, senhor. Nosso banco de dados, a gente tem somente a subida arbora, Uno. 2000, curva direita, intercepta radial 259, é a mesma perfil? Afirma, agora é arbora 1, correto, sai da arbora 1. Decolado aos 28, controle Salvador 208. Controle 208, azul 401, bom dia. Azul 775 está agora em contato com o radar, em 7 milhas 2 em Salvador, foi para a posição ITAP para interceptar a chegada Mari, altímetro no 015. Meio-brasa descida, desça para o nível de voo 060. Importa, revisando o nível de voo 70. Controle Bravo, estava pré-autorizado 060, com a DiCaprio, azul 275. Controle Salvador, bom dia, azul 4201. Azul 4201, contato radar.